projeto Quinta com Dança apresenta o espetáculo Compartir, com Marina Carleial. O solo de dança contemporânea fica em cartaz todas as quintas de julho, às 8 da noite, no Teatro Dragão do Mar. Mais informações, 8807-5013. O projeto é apoiado no 5º edital de incentivo às artes da Secretaria de Cultura do Ceará. No ar, pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje nossa homenagem será dupla. Faleceu no dia de hoje, no ano de 1968, o compositor Rosil Cavalcante. E neste mesmo dia, faleceu, no ano de 1982, Jackson do Pandeiro. O primeiro disco de Jackson trazia em seu lado B uma composição de Rosil Cavalcante, o Coco Sebastiano, que foi o segundo disco gravado de autoria de Rosil Cavalcante. Rosil de Assis Cavalcante, ou simplesmente Rosil Cavalcante, nasceu no engenho Zebelê, em Macaparana, Pernambuco, no dia 20 de dezembro de 1915, filho de Francisco de Assis Cavalcante e Dulce da Cunha Cavalcante. Estudou na década de 1930 no Colégio Marista, no Recife, concluindo o ginásio em 1934 no ginásio Oswaldo Cruz, também no Recife. Sentou praça em 1936 no 22º Batalhão de Caçadores, em Aracaju, Sergipe, saindo em 1937, ano em que passa a trabalhar no Fomento Agrícola de Aracaju. Nessa época, participou de campeonato de futebol pelo Catinguiba Futebol Clube. Em 1941, passa a trabalhar na Secretaria de Agricultura em João Pessoa, na Paraíba. No rádio, começou em 1942 em João Pessoa, Paraíba, como componente da dupla Café com Leite, ao lado de José Gomes Filho, olha quem, o Jackson do Pandeiro, na Rádio Tabajara, na Paraíba. Em 1943 até 1947, residiu em Campina Grande, pois foi transferido por sua repartição. Em 1947, volta a João Pessoa e passa a trabalhar na Companhia Brasil 85 S.A., em Pombal. Em 1951, vamos encontrá-lo na Rádio Caturité de Campina Grande, como redator, lançando o programa Rádio Atrações. Em 1953, vai para a Rádio Borborema de Campina Grande. Sua primeira música gravada foi Meu Cariri, pela cantora Ademir de Fonseca, na etiqueta Toda América. Em seguida, foi gravado Coco Sebastiana por Jackson do Pandeiro, na Copacabana. Às 14 horas e 40 minutos do dia 10 de julho de 1968, um violento infarto retira sua vida. O outro é José Gomes Filho, o Jackson do Pandeiro. Nasceu em Alagoa Grande, Paraíba, no dia 31 de agosto de 1919, filho de José Gomes e Flora Mourão, esta cantora de folclore na Paraíba. Seu pai faleceu quando ele tinha 13 anos de idade, em 1932, e trabalhava na roça. Mudaram-se para Campina Grande, onde ele passou a trabalhar em uma padaria e nas horas vagas como ajudante de pedreiro. Desde os 9 anos, Jacques, assim conhecido por sua magreza idêntica à do ator norte-americano Jacques Perry, já tocava zabumba e pandeiro. Pouco tempo depois foi para João Pessoa, passando a cantar e tocar pandeiro nos cabarés, sendo notado pelos olheiros da Rádio Tabajara, que o levaram para atuar naquela emissora com o nome de Zé Jacques. Foi nessa época que formou dupla com Rosil Cavalcante, formando a dupla Café com Leite. Com a inauguração da Rádio Jornal do Comércio, ele foi contratado já com o nome de Jackson do Pandeiro. Na rádio conheceu Almira Castilhos, de Albuquerque, dançarina com quem formou dupla, seguindo em 1956 para o Rio de Janeiro, onde se casaram. No Rio de Janeiro foi contratado pela Rádio Tupi, depois pela Rádio Nacional. No disco, seu nome surgiu no Copacabana, de outubro de 1953, com as músicas Forró em Limoeiro, Rojão de Edgar Ferreira, e Sebastiana, Coco de Rosil Cavalcante, quando ele ainda morava no Recife. Jackson do Pandeiro faleceu em Brasília, Distrito Federal, no dia 10 de julho de 1982, vítima de uma embolia cerebral. Vamos abrir o programa com homenagem ao Rosil Cavalcante, trazendo sua primeira música gravada, Meu Cariri. Canta Ademir de Fonseca com acompanhamento de conjunto. A gravação realizou-se na Toda América no dia 8 de maio de 1953, que lançou o disco em agosto do mesmo ano. Rosil Cavalcante entregou esta música para ser gravada por Dilu Melo. E para sua surpresa, foi gravado por Ademir de Fonseca, trazendo na etiqueta Dilu Melo como sua parceira. Meu Cariri. Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, xique xique seca, Juriti se muda. Macambira morre, xique xique seca, Juriti se muda. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, somente Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, xique xique seca, Juriti se muda. Macambira morre, xique xique seca, Juriti se muda. Se meu Deus der um jeito de chover todo ano, se acaba desengano, o meu viver lá é certo. O meu Cariri pode se ter de perto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Desengano, o meu viver lá é certo. O meu Cariri pode se ver de pé. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, só vê de Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, xique xique seca, Juriti se muda. Macambira morre, xique xique seca, Juriti se muda. No meu Cariri. Ai, meu Deus. Forró em Limoeiro, Rojão de Edgar Ferreira. Jackson do Pandeiro canta com acompanhamento de Gaúcho e seu conjunto. Gravação Copacabana, disco lançado em outubro e novembro de 1953. Foi gravado nos estúdios da Rádio Jornal do Comércio em Recife, Pernambuco, e compõe o primeiro disco de Jackson do Pandeiro, Forró em Limoeiro. Eu fui pra Limoeiro, gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona, entrei no fuá. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona, entrei no fuá. No meio do forró houve um tereré, disse o Mano Zé, aguenta o pagode, todo mundo pode. Gritou o Teixeira, quem não tem Teixeira briga no pé. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Ai, eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona, entrei no fuá. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. É que eu vi um caboclo caboclo beijeiro tocando a sanfona, entrei no poá. Foi quando eu vi a dona Zezé, a mulher que é de topa parada, de saia amarrada, fazer o cocó. E dizer eu brigo com cabra canalha, o soda na baile entrou no pó. Eu fui traído, ele gostei do pó de lá. Então eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona, entrei no poá. Eu fui traído, ele gostei. Eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona, entrei no poá. Eu que sou do morro, não choro, não corro, não peço socorro quando a chuva, gosto de sambar na ponta da faca, sou nego de raça e não quero apanhar. Socorro quando a chuva, gosto de sambar na ponta da faca, sou nego de raça e não quero apanhar. Eu fui pra Nemo, ele gostei do de lá. Eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona, entrei no poá. Eu fui pra Nemo, ele gostei do de lá. Vocês escutam através das ondas da Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje homenageando o compositor Rosil Cavalcante e o cantor Jackson do Pandeiro, ambos falecidos no dia de hoje, em 1968 e 1982, respectivamente. Sebastiana, coco de Rosil Cavalcante, na voz de Jackson do Bandeiro, com acompanhamento de Gaúcho e seu conjunto. Gravação Copacabana, disco lançado pelo suplemento para outubro e novembro de 1953. Foi gravado nos estúdios da Rádio Jornal do Comércio, em Recife, e é outra face do primeiro disco de Jackson do Bandeiro. Sebastiana. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A-R-I-O-U-Y. E gritava A-R-I-O-U-Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei não faça sujeira. O chachá esquentou na capieira. Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A-R-I-O-U. Ah, mas gritava A-R-I-O-U. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A-R-I-O-U-Y. E gritava A-R-I-O-U-Y. Ah, já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei não faz essa sujeira. O chachá desquentou na capieira. Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A-R-I-O-U. Ah, mas gritava A-R-I-O-U. Sim, mas gritava A-R-I-O-U-Y. Boi Brabo, coco de Rosil Cavalcante. Canta Jackson do Pandeiro com Gaúcho e seu conjunto. Gravação Copacabana de 1954. Boi Brabo. O garrote bate o dois de brada. O garrote bate o dois de brada. Basta boi. Tu quer me matar? Basta boi. Tu quer me matar? Basta boi. E é filho da vaca maiada, que nasceu na caatinga, na terra caiada. E a mãe dele era murcha, puxava a boiada. Pois o filho desse boi é um cobra danada. O garrote bateu dois de Brasil. O garrote bateu dois de um pra dar. Basta boi. Querem me matar? Basta boi. Querem me matar? Basta boi. Querem me matar? Eu fui pegar o garrote, de tudo secado. Este lá me pegou, estou prejudicado. Foi preciso jogar pra ficar curado. E o bichão foi embora e está boi danado. O garrote bate o dois de pra feita, o garrote bate o doidinho pra dar, basta boi. Querem me matar? Basta boi. Querem me matar? Basta boi. Querem me matar? O garrote bateu doidinho pra dar. O garrote bateu doidinho pra dar. Basta boi. Querem me matar? Basta boi. Querem me matar? Basta boi. Querem me matar? Eita, bicho do campo. Querem me matar? Basta boi do maiorá. Querem me matar? Segura o bicho, é de cá. Querem me matar? Oi, menino, segura o boi aí. Querem me matar? Querem me matar? Coco do Norte, Coco de Rosil Cavalcante, canta Jackson do Pandeiro, conjunto e coro, gravação Copacabana, disco lançado pelo Suplemento Copacabana para agosto e setembro de 1955. Disco ainda gravado em Recife, nos estúdios do Rádio Ronaldo Comércio. Coco do Norte. Responda este coco com palma de mão. Este é coco do norte, no Capão Baião. É, responda, responda com palma de mão. Este é coco do norte, no Capão Baião. No coco do norte tem caracachá, zabumba, ganzá, poeira do chão. Fogueiro fazendo improvisação. Um padre com madre seguro na mão. Batendo bigada com palma de mão. Batendo mingada com palma de mão. Pois responde este coco com palma de mão. Isso é coco do norte, nunca, nunca foi mais. Responde este coco com palma de mão. Isso é coco do norte, nunca foi. Tem coco praieiro na terra batida, que é dança querida da beira do mar. O vento a soprar, a onda quebrando, a lua espiando com satisfação. Isso assim é coco, nunca foi baião. Isso assim é coco no Capão Baião. Oh, responde este coco com palma de mão. Isso é coco do norte, no Capão Baião. Olha, responda bem forte com palma de mão. Isso é coco do norte, no Capão Baião. No coco do norte, sem Pedro, sem Joca, sem Dida, sem Noca, sem Paulo, sem João, sem Chica, Cancão, e de Sebastiana, Cedé e Joana, na palma de mão. Isso assim é coco no Capão Baião. Isso assim é coco no Capão Baião. Coco do norte tem caracachá, zabumba, ganzá, poeira do chão. Coqueiro fazendo improvisação. Um padre com madre seguro na mão. Batendo bigada com palma de mão. Batendo bigada com palma de mão. Aí responde este coco com palma de mão. Isso é coco do norte, no Capão Baião. Responde este coco com palma de mão. Isso é coco do norte, no Capão Baião. Aí responda, responda com palma de mão. Isso é coco do norte. E responde este coco com palma de mão. Isso é coco do norte, no Capão Baião. Aí responda, responda com palma de mão. Isso é coco do norte, no Nunca foi mais. Responda seguro com palma de mão. Isso é coco do norte, no Então responda, responda com palma de mão. Isso é coco do norte. Coco Social, coco de autoria de Rosil Cavalcante, canta Jackson do Pandeiro com conjunto e coro, gravação Copacabana, disco lançado em 1956. Coco Social. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão, é social. Ele é pernambucano do canavial. boate fica sobejando ao som da champanhota, diz o cu que é bom. Se está toca sem sair do tom, toda gente bem fica admirando, diz o criminalista, esse cubo mata. É super bizantino, diz o general, já sinto de dorme, na pena não dorme, e diz o coque é bom. É social, menino coque é bom, é social. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão, é social. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão. O diplomata canta baixo na surdina, o financista gosta e faz anotação. Banqueiro financia por vale um milhão, diz a dama de preto é dança grafina. Jurista de renome aconselha o povo, o almirante diz ele é nacional. E pra isso é de esforço no mede, e diz o coque é bom. É social, e diz o coque é bom. Pernambucano do canavial, veio pro salão, é social. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão, é social. Madame na boate fica sobejando ao som da champanhota, diz o buque é bom. O musicista toca sem sair do tom, toda gente vem e fica admirando, diz o criminalista, esse corpo mata. É super bizantino, diz o general, já sinto de dorme, na pena não dorme, e diz o coque é bom. É social, e diz o coque é bom, é social. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão, é social. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão. O diplomata canta baixo na surdina, financista gosta e faz anotação. Banqueiro financia por vale um milhão, diz a dama de preto é dança grafina. Jurista de renome aconselha o povo, o almirante diz ele é nacional. E pra isso é de esforço no mede, e diz o coque é bom. É social, menino coque é bom. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963, hoje com músicas das carreiras discográficas do compositor Rosio Cavalcante e do cantor Jackson do Pandeiro, ambos falecidos em 10 de julho de 1968 e outro em 1982, respectivamente. Moxotó, shot de Rosio Cavalcante e Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro canta com acompanhamento de conjunto e coro. Gravação da etiqueta Copacabana, que data de 1956. Moxotó. Você precisa conhecer uma terra boa. Você devia conhecer o Moxotó. Pra ver um cabra entrar num mato encorado, derrubar touro montado, pega a cobra e dá um nó. Você precisa conhecer uma terra boa. Você devia conhecer o Moxotó. Pra ver um cabra entrar num mato encorado, derrubar touro montado, pega a cobra e dá um nó. Lá tem vadiro, emboca no carqueiro, quebrando arapiraca, tem fuzil. Tem caçador. Pega outra de mão e sangra de faca. Tem, tem fazendeiro que morre e não sabe quantas vezes tem. E tem morena que fala doce amena que outra terra não tem. Isso também tem. Você precisa conhecer uma terra boa. Você devia conhecer o Moxotó. Pra ver um cabra entrar numa temporada, derrubar todo o montado, pega a cobra e dá um nó. Tá doido? Você precisa conhecer uma terra boa. Você devia conhecer o Moxotó. Pra ver um cabra entrar numa temporada, derrubar todo o montado, pega a cobra e dá um nó. Lá tem vaqueiro, emboca no carqueiro, quebrando arapiraca, vem sim senhor. É, tem caçador, que pega outra de mão e sangra de faca, vem sim senhor. Tem fazendeiro, que morre e não sabe quantas vezes tem. E tem morena, que fala doce a pena, que outra terra não tem. Isso também tem. Tem. Thank you. na pinga queiro, emboca no carquijo, quebrando arapiraca. Tem, sim, senhor. Tem caçador que pega outra de mão e zanga de faca. Tem, sim, senhor. Tem fazendeiro que morre e não sabe quantas vezes tem. E tem morena que fala doce amena que outra terra não tem. Isso também tem. Tem. Você precisa conhecer uma terra boa. Você devia conhecer o Mato Grosso. Pra ver um cabra entrar numa picorada e derruba todo o montado, pega a cobra e dá um nó. O meu e o seu. Samba de Rosil Cavalcante, na voz de Jackson do Pandeiro, com acompanhamento de orquestra e coro. Gravação Copacabana, disco lançado pelo suplemento para janeiro e fevereiro de 1956. O meu e o seu. Amor que não nasceu, foi o seu, foi o seu. Amor que não morreu, foi o meu, foi o meu. Amor que não nasceu, foi o seu, foi o seu. Amor que não morreu, foi o meu, foi o meu. O meu amor nasceu, foi crescendo, crescendo, se desenvolvendo. O auge atingiu, porém sua amizade, antes de começar, sem me recompensar, você destruiu. Crescendo, se desenvolvendo, o auge atingiu, porém sua amizade, antes de começar, sem me recompensar, você destruiu. O amor que não nasceu, foi o seu, foi o seu. O amor que não morreu, foi o meu, foi o meu. O amor que não nasceu, foi o seu, foi o seu. Vassoureiro, Baião de Viola, de autoria de Rosil Cavalcante. Jackson do Pandeiro canta acompanhamento de violão. Gravação Copacabana, disco lançado em 1957. Vassoureiro. Vassoureiro, vassoureiro. Vassoura de pia escada, vassoura de lava prato, rapa coque greia, vassoureiro, vassoureiro. E sai pela rua muito carregado, andando pregando bastante suado. O homem que o povo chama vassoureiro, penando na vida pra ganhar cruzeiro, e prego o dia inteiro. Vassoureiro, vassoureiro, vassoureiro, vassoureiro. E se a dona da casa preço regateia, o bom vassoureiro não se aperreia. Precisa vender, sustenta a família, andando, pregando, passa todo dia, atendendo a freguesia. Vassoureiro, vassoureiro, vassoureiro, vassoureiro. Ele tem vassoura, tem coco de flande, gaiola de louro, peneira das grandes. Tem ralo, pilão, pau e candeeiro, tem espanador, cuia de tempero, e prego o dia inteiro. Vassoureiro, vassoureiro, vassoureiro, vassoureiro, vassoureiro, vassoureiro. Linda Terezinha, rancheira de Rosil Cavalcante, canta Gilvan Chaves com acompanhamento de conjunto. Gravação Colúmbia, lançamento do disco junho de 1957. Linda Terezinha. Você, linda Terezinha, há de ser só minha, dê no que der. É meu o seu coração, tenha compaixão desse que ele quer. Minha vida sem você é triste, não vou suportar. Vem, linda Terezinha, se não perco a linha e vou lhe buscar. Ai, linda Terezinha, ai, ai, ai, ai. Você há de ser só minha, ai, ai, ai, ai. Ai, linda Terezinha, ai, ai, ai, ai. Você há de ser só minha, ai, ai, ai, ai. Falou comigo, veio revelar que o meu casamento é certo, que estou bem perto de me casar. Eu disse ao meu santo amigo, é grande a vontade minha. Escute, meu santinho, ouça, eu já tenho a moça, a linda Terezinha. Ai, linda Terezinha, ai, ai, ai, ai. Você há de ser só minha, ai, ai, ai, ai. Ai, linda Terezinha, ai, ai, ai, ai. Você há de ser só minha, ai, ai, ai, ai. Shot de Copacabana. Shot de autoria de Jackson do Pandeiro, com próprio Jackson do Pandeiro, regional e coro. Gravação Copacabana, lançamento fevereiro de 1957. Shot de Copacabana. Pensamento. Eu vou voltar, eu não aguento. O Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Quando me lembro que fui a Copacabana, passei mais de uma semana sem poder me controlar. Com um ar de doido que parecia estar vendo aquelas moças correndo de maiô na beira-mar. Eu vou voltar, eu não aguento. O Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Nem no meu. Eu vou voltar, eu não aguento. deixa de todo jeito que o coração do sujeito chega a mudar a pancada. E muitas delas vestem um tal de biquíni, se o cabra não se previne, dá uma confusão danada. Eu vou voltar, eu não aguento, o Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Por isso, eu vou voltar, que eu não aguento, o Rio de Janeiro não me sai do pensamento. O Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Eu vou voltar, eu não aguento. O Rio de Janeiro não me sai do pensamento. Quando me lembro que fui à Copacabana e passei mais de uma semana sem poder me controlar. Um ar de doido que parecia estar vendo aquelas moças correndo de maiô na beira-mar. Eu vou voltar, eu não aguento. O Rio de Janeiro não me sai do pensamento. E sai! Eu vou voltar, eu não aguento. As mulheres na areia se deitam de todo jeito que o coração do sujeito chega a mudar a pancada. E muitas delas vestem um tal de biquíni, se o cabra não se previne, dá uma confusão danada. Eu vou voltar, que eu não aguento, o Rio de Janeiro não me faz do pensamento. Por isso eu vou voltar, que eu não aguento, o Rio de Janeiro não me faz do pensamento. Pela Rádio Universitária FM, vocês escutam o programa Arquivo de Ser, uma produção, apresentação e discoteca de Indireis no ar desde 1963, hoje enfocando as carreiras artísticas do compositor Rosil Cavalcante e do cantor Jackson do Pandeiro, ambos falecidos em 10 de julho de 1968 e 1982, respectivamente. Pela Rádio Universitária FM, vocês escutam o programa Arquivo de Ser, uma produção, apresentação e discoteca de Indireis no ar desde 1963, hoje enfocando as carreiras artísticas do compositor Rosil Cavalcante e do cantor Jackson do Pandeiro, ambos falecidos em 10 de julho de 1968 e 1982, respectivamente. Agora teremos o Rojão, letra e música de Rosil Cavalcante, Cabo Tenório, canta Jackson do Pandeiro com regional e coro. Gravação Copacabana, de fevereiro de 1957. É uma referência velada ao valentão Tenório Cavalcante, fluminense que chegou a ser deputado no Rio de Janeiro e que possuía uma metralhadora que ele batizou de Lurdinha. No regional que acompanha Jackson, o acordeonista é Orlando Silveira. Notem quando ele diz: entra, Orlando, Cabo Tenório. Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. O cabo era pampa, disposto, danado, bem considerado no seu batalhão. Amigo do praça, do subtenente, de toda patente, de pito galão. Zangado era doido, ficava valente, tirava serpente de punhal na mão. Mas ligava a mão se a briga acabava, se o povo gritasse, lhe dando razão e dissesse: Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Viva o cabo! Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Na casa de Tota fizeram um forró, Tenório foi só dançar e beber. Os cabras de lá quiseram lhe bater, Tenório gritou: rige, vai ter confusão. Balançou a mão, deu murro de bofete, tomou canivete, peixeiro e fagão. Os bravos correram, quem ficou presente, ele estava contente no meio do salão e dizia: Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteira. Que é, cabo rei? Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteira. Castigo, Orlando! Negócio bom da mulher. Menino Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Olha o cabelo era bamba, disposto, danado, bem considerado no seu batalhão. Amigo do prata, do subtenente, de toda a patente, se pito galão. Sangado era doido, ficava valente, virava serpente, se punhal na mão. Mas ficava manso e a briga acabava, se o povo gritasse, gritando razão e dissesse: Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteira. E o seu cabo? Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteira. Casa de Tota fizeram um forró, Tenório foi só dançar e beber. Os cabras de lá quiseram lhe bater, Tenório gritou: vai ter confusão. Balançou a mão, deu no ribofete, tomou canivete, peixeiro e facão. Os bravos correram, quem ficou presente, ele tava contente no meio do salão, me dizia: Cabo Tenório é o maior inspetor de parceira. Você quer ser um homem bom? Cabo Tenório é o maior inspetor de parceira. Pacífico Pacato, Rojão de Rosil Cavalcante, Jackson do Pandeiro canta com acompanhamento de Britinho e sua orquestra. Gravação Columbia, disco gravado e lançado em 1958. Existiu em Alagoas um poeta popular chamado Pacífico Pacato Cordeiro Manso. Ouçamos, pois, Pacífico Pacato. Eu não quero intriga, essa gente é amiga, não comece briga, e é bom se calar. Juca, eu não quero intriga, essa gente é amiga, não comece briga, e é bom se calar. Você sabe que eu nunca briguei, o meu nome é Pacífico Pacato, mas não gosto de receber maltrato, e caboclo que vive de arruaça, até lhe peço barulho aqui não passa, deixa a turma brincar neste salão, manda Pedro e tu me toca baião, vai dançar com o Antônio aqui isto passa. Juca, oi? Eu não quero intriga, essa gente é amiga, não pode intriga, é bom se calar. Tá. Juca, oi? Eu não quero intriga, essa gente é amiga, não pode intriga, é bom se calar. Eu já vi que você não quer acordo, vou lhe dar nesta sala uma lição, vou mostrar pra você que é brigão, como é que se fabrica de fundo. Vou botar você fora do assunto, é peixeira, seu Juca, se aguente, cabra ruim nunca tá boa cimento. Vá morar na cidade de pé junto. Sabe que eu nunca briguei, o meu nome é Pacífico Pacato, mas não gosto de receber maltrato, de caboclo que vive de arruaça, até lhe peço barulho aqui não faça, deixa a turma brincar neste salão, manda Pedro e tu me toca baião, vai dançar com Chiquinha e isso passa. Juca, oi, eu não quero intriga, essa gente é amiga, não pode intriga, é bom se calar. Tá. Juca, eu não quero intriga, essa gente é amiga, não pode intriga, é bom se calar. Boitungão, Coco de Jackson do Pandeiro, com o próprio Jackson do Pandeiro, conjunto e coro. Gravação Columbia, disco lançado em 1957. Boitungão. Chamava e o boi vinha, Boitungão, a porteira do curral. Oi, lê, lê, lê, lê, Boitungão, oi, lê, lê, olá, lá. Boitungão, oi, lê, lê, lê, lê, lê, Boitungão, oi, lê, lê, olá, lá. Boitungão, esse boi era a lembrança, Boitungão, do tempo da escravidão. Boitungão, ficou pra mim de herança, Boitungão, do meu avô Bastião. Oi, lê, lê, lê, lê, igualmente o boi, nego pobre foi de carro, ninguém lhe dava razão. Oi, lê, lê, lê, lê, Boitungão, oi, lê, lê, desse amigo não me saiu da memória. Ele morreu, eu fiquei pra contar a nossa história. Boitungão, a porteira do curral. A lembrança desse amigo não me saiu da memória. Ele morreu, eu fiquei pra contar a nossa história. Padre João, Coco de Rosil, Cavalcante e Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro canta com acompanhamento de conjunto em disco Copacabana de maio de 1958. Com Padre João. Vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Cuidado, vocês sabem quem sou eu? Briguei em São Paulo na Revolução, ajuda os paulistas, quatro sertão. Cheguei em Caxias num dia de feira, me fiz na Teixeira e não vi valentão. Olha, vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Oxê, vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. No meu Pernambuco já fui num forró, distância sem nó, lá no Ribeirão. De punhal na mão, lá em Limoeiro, botei cangaceiro pra baixo do chão. Malandro em favela e mulata, donzela me beijava a mão. Porque vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Sei lá, vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Eu já fui boiadeiro, depois motorista, correndo na pista, era assombração. Fui bom no balão, fui craque decente, meu tijolo quente queimou muita mão. Grave no sarado, já fui em salão, já fui empregado e hoje sou patrão. Olha, vocês sabem quem sou eu? Vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Cheguei em Caxias num dia de feira, me fiz na Peixeira e não vi valentão. Olha, vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Quer saber, vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Lá em Pernambuco já fui num forró, distância de nó, lá no Ribeirão. De punhal na mão, lá em Limoeiro, botei cangaceiro pra baixo do chão. No Rio já fui malandro em favela, mulata, donzela me beijava a mão. Olha, vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Não sei, vocês sabem quem sou eu? É o Padre João. Quadro Negro. Rojão de Rosil Cavalcante e Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro canta com acompanhamento de conjunto e coro. A gravação realizou-se na Colômbia em 1959. Esse rojão foi proibido pela censura e os discos das emissoras foram riscados a prego. Quadro Negro. Um beco, um beabá, beabá. Um B com B, um B com I, um B com O. Olha, vamos estudar que é melhor. Vamos estudar que é melhor. Estudei com a dona Filomena, professora da Vila Tacauã, lá no quadro negro de manhã. Escrevi a lição pra se estudar e depois começava a se arrumar, enfeitada que só uma vedete, e a turma olhando a toalete. A festa não nem podia bater. Filomena vendo tudo calado, gritou para a turma responder: Bebom é beabá, bebom é bebê, bebom e bebê. Chegou a beabá, vamos estudar que é melhor. Eu sentado na frente estudava e olhava ligeiro lá pra mesa, porque tinha cinema sem despesa. Filomena deu pra desconfiar, pois a turma parou de soletrar. Levantou-se, foi logo perguntando: o que é que vocês estão olhando? E por que tem aqui tanto sossego? Eu então respondi: sabe, Filomena, eu estudo é olhando o quadro negro. É com a beabá, é com o EBB. Segura, menina! É com o EBB. Estudei com a dona Filomena, professora da Vila da Cauã, lá no quadro negro de manhã. Escrevi a lição pra se estudar e depois começava a se arrumar, enfeitada que só uma vedete, e a turma olhando a toalete. A festana nem podia bater. Filomena vendo tudo calado, gritou mole, a turma respondeu: um beijo. Vem com a beabá, você vem com a bebê. Meninos danados, vamos estudar que é melhor. Vamos estudar que é melhor. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação, discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje homenageando dois vultos da nossa música popular, Rosio Cavalcante, compositor, e Jackson do Bandeiro, cantor e compositor, ambos falecidos no dia 10 de julho, o primeiro em 1968 e o último em 1982. Matei a Saudade, samba de Rosio Cavalcante. Quem canta é Roberto Aldi, conjunto e coro. A gravação é Copacabana. O disco foi lançado em dezembro de 1959. Matei a Saudade. Matei a tristeza da saudade que você deixou. Tirei da lembrança o amor que você me negou. Matei a tristeza da saudade que você deixou. Tirei da lembrança o amor que você me negou. Eu vou parar por aí, chego que eu já sofri. Libertei meu coração da sua grande traição, porque matei a tristeza da saudade que você deixou. Tirei da lembrança o amor que você me negou. Matei a tristeza da saudade que você por aí. Chego que eu já sofri, libertei meu coração da sua grande traição. Porque matei a tristeza da saudade que você deixou. Direi da lembrança o amor que você me deixou. Matei a tristeza da saudade que você Noé Noé, Marcha de Roda, de Rosil Cavalcante, baseada em tema popular. Quem canta é Genival Lacerda, com acompanhamento de conjunto. A gravação realizou-se na Mocambo, em 1960. Noé Noé. Branco na janela, Noé, Noé, é sinal de casamento, Noé, Noé, mulher que fica trancada e não sai nem na caçada, tem marido ciumento, Noé, Noé, quem é noivo há 10 anos, Noé, Noé, deve ter muito gogó, Noé, Noé, foi noiva do velho assim, termina dando cubim e vira logo xodó. Quer ser bom? Noé, Noé. A lua falta um pedaço. Noé, Noé. Muita gente enriquece, porém da vida se esquece. Vê a morte em cada passo. Noé, Noé. Se o sol nasceu pra todos. Noé, Noé. Também quer aproveitar. Noé, Noé. Quem se afasta do mundo tem um desgosto profundo que não pode revelar. Tapa na cara, Noé, Noé. A vergonha já perdeu. Noé, Noé. E quem dá desaparece, mas quem leva não esquece. Encontra quem lhe deu. Noé, Noé. Dizem que o mundo não presta. Noé, Noé. Eu não posso compreender. Noé, Noé. Mas a vida é muito boa. Viver a morte de boa. Pode lutar pra não morrer. Forró na Gafieira, Chamego de Rosil Cavalcante, canta Jackson do Pandeiro com acompanhamento de conjunto. A gravação realizou-se na etiqueta Colômbia em 1960. Forró na Gafieira. Eu fui ver uma gafieira e fiquei Jacarepaguá. Gostei daquela brincadeira e a semana inteira eu fiquei por lá. Um moreno disse, venha cá, entre na dança que a casa é minha. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo de coco que foi um chuá. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo de coco que foi um chuá. O dono da casa parou a orquestra e fez falar comigo em pleno salão, dizendo assim, olha que pau de arara, se a aula não for cara, eu quero a lição. Peguei a escura e fiz um traçado, dancei um trocado numa perna só. Falando assim parece brincadeira, num instante a gafieira virou um forró. Falando assim parece brincadeira, num instante a gafieira virou um forró. Eu fui ver uma gafieira que fica em Jacarepaguá. Gostei daquela brincadeira e a semana inteira eu fiquei por lá. É que o moreno disse, venha cá, entre na dança que a casa é minha. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo de coco que foi um chuá. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo de coco que foi um chuá. O dono da casa parou a orquestra e veio falar comigo em pleno salão, dizendo assim, olha aqui, pode arara, se a aula não for cara, eu quero a lição. Peguei a escura e fiz um traçado, dancei o trocado numa perna só. Falando assim, parece brincadeira, no instante a gafieira virou um forró. Falando assim, parece brincadeira, no instante a gafieira virou um forró. Eu fui ver uma gafieira que fica em Jacarepaguá. Gostei daquela brincadeira e a semana inteira eu fiquei por lá. Um moreno disse, venha cá, entre na dança que a casa é minha. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo de coco que foi um chuá. Eu peguei logo uma escurinha e mandei passo de coco que foi um chuá. Os Cabelos de Maria, Baião de Rosil Cavalcante e Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro canta com acompanhamento de conjunto e coro. A gravação realizou-se na Philips em julho de 1960. Os Cabelos de Maria. Os Cabelos de Maria, quando o vento dá, ela faz um par de trança pra se embelezar. Os Cabelos de Maria, quando o vento dá, ela faz um par de tranças pra se embelezar. Se a Maria conseguisse, eu me balançava, pegado nas suas tranças pra lá e pra cá. E no meio do balanço, garanto seu moço, eu dava um cheirinho nela no pé do pescoço. A Maria se zangava, porém muito eu ria, que dizia assim pra ela, escuta Maria, se quer casar comigo é bom aproveitar, preciso dessas tranças pra me balançar. Os Cabelos de Maria, quando o vento dá, ela faz um par de tranças pra se embelezar. É, Cabelos de Maria, quando o vento dá, ela faz um par de tranças pra se embelezar. Se a Maria sugerisse, eu bem balançava, pegado nas suas tranças pra lá e pra cá. E no meio do balanço, garanto seu moço, eu dava um cheirinho nela no pé do pescoço. A Maria se zangava, porém muito ria, dizia assim pra ela, escuta Maria, se quer casar comigo é bom aproveitar, preciso dessas tranças pra me balançar. Se a Maria conseguisse, eu me balançava, pegado nas suas tranças pra lá e pra cá. E no meio do balanço, garanto seu moço, que eu dava um cheirinho nela no pé do pescoço. A Maria se zangava, porém muito eu ria, dizia assim pra ela, escute Maria, se quer casar comigo é bom aproveitar, preciso dessas tranças pra me balançar. Os Cabelos de Maria, quando o vento dá, ela faz um par de tranças pra se embelezar. É, os Cabelos de Maria, quando o vento dá, ela faz um par de tranças pra se embelezar. O Trabalho que Deu, Rojão, de Jackson do Pandeiro e Rosil Cavalcante. Jackson do Pandeiro interpreta com acompanhamento de conjunto e coro em disco Philips, lançado em março de 1961. O Trabalho que Deu. Eu era solteiro, sem ter atrapalho, morava em Pautalho, resolvi casar. Pensei, matutei, e de consequência, pra minha tendência se realizar. Fiquei resolvido, a noiva encontrei, a ela contei o desejo meu. Namoro, noivado, casório no fim, ninguém sabe a mim que trabalho deu. Quem sabe de todo sou eu, ninguém sabe a mim que trabalho deu. Quem sabe de todo sou eu, ninguém sabe a mim que trabalho deu. pra moça casar, sozinha ficar, comigo morar. Que trabalho deu pra se acostumar, se adaptar, não posso contar. Que trabalho deu, um dia ela sonha que vem a cegonha e haja vergonha. Que trabalho deu, depois é que é, lá vem um bebê, chamou-se José. Que trabalho deu, quem sabe de tudo sou eu. Ninguém sabe a mim, que trabalho. Sim, deu. Mas quem sabe de tudo sou eu. Ninguém sabe a mim, que trabalho deu. Olha, eu era solteiro, sem ter atrapalho, morava em Pautalho, resolvi casar. Pensei, matutei, pedi consequência, pra minha tendência se realizar. Fiquei resolvido, a noiva encontrei, a ela contei o desejo meu. Namoro, noivado, casoro no fim, ninguém sabe a mim que trabalho deu. Quem sabe de tudo sou eu, ninguém sabe a mim que trabalho deu. Quem sabe de tudo sou eu, ninguém sabe a mim que trabalho deu. Pra moça casar, sozinha ficar, comigo morar, que trabalho deu. Pra se acostumar, se adaptar, não posso contar que trabalho deu. Um dia ela sonha que vê a cegonha e haja vergonha, que trabalho deu. Depois é que é, lá vem um bebê, chamou-se José, que trabalho deu. Quem sabe de tudo sou eu, ninguém sabe a mim, que trabalho sim, deu. Sim, mas quem sabe de tudo sou eu, ninguém sabe a mim, que trabalho deu. Valsa Neném, Rojão de Jackson do Pandeiro. Canta Jackson do Pandeiro com acompanhamento de conjunto. Gravação Columbia, disco de 1961. Valsa Neném. Oi, eu valsei. Valsei, valsa neném. Todo mundo vai valsar. Valsa neném. Olha aí, todo mundo valsa e dança. Valsa neném. Só meu bem não quer valsar. Valsa neném. Alecrim da beira d'água. Valsa neném. Teu vento está pendendo. Valsa neném. Amigos e camarada. Valsa neném. De trás estão me vendendo. Valsa neném. Eu valsei, valsei, valsei. Valsa neném. Todo mundo vai valsar. Valsa neném. É que todo mundo valsa e dança. Valsa neném. Só meu bem não quer valsar. Valsa neném. E quem tiver raiva de mim. Valsa neném. Que não puder se vingar. Valsa neném. Bote a corda no pescoço. Valsa neném. E dê minha ponta pra puxar. Valsa neném. Valsei, valsei, valsei. Valsa neném. Ai, todo mundo vai valsar. Valsa neném. Todo mundo valsa e dança. Valsa neném. Só meu bem não quer valsar. Valsa neném. Olha aí quem tiver raiva de mim. Valsa neném. Que não puder se vingar. Valsa neném. Bote a corda no pescoço. Valsa neném. E dê-lhe a ponta pra valsa neném. Eu valsei, valsei, valsei. Valsa neném. Todo mundo vai valsar. Valsa neném. Olha aí, todo mundo valsa e dança. Valsa neném. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar de 1963. Hoje homenageando o compositor Rosil Cavalcante e o cantor Jackson do Pandeiro, falecidos em 10 de julho de 1968 e 1982, respectivamente.

vou casar com a Cristina, é um pedaço de menina tipo violão. O pai dela, além de tudo, vai me dar um dote. O dono do banco, o dote, o cheque de 1 milhão. Pra mim, agora resolvi casar, porque solteiro a vida não vai. Vou casar na Argentina e vou morar lá no Uruguai. Bonito. Agora resolvi casar. Tá. Solteiro a vida não vai. A minha dona é grandinha, campina. Vou casar na Argentina e vou morar lá no Uruguai. É com a Maria. Ai, com ela não, porque o pai não quer. É com a Sofia. Ela não, porque não é o meu tipo de mulher. Eu vou casar com a Cristina, é um pedaço de menina tipo violão. O pai dela, além de tudo, vai me dar um dote. Eu vou no banco do norte, o cheque de 1 milhão. Eu não vou trabalhar mais não. Mané Cazuza, Arrasta Pé de Rosil Cavalcante, gravado por Ari Lobo e Conjunto. Gravação RCA Victor, de 22 de abril de 1963, disco lançado ainda no mesmo ano. Mané Cazuza. Mané Cazuza arranjou um casamento, e no momento que o padre ia casar, chegou a noiva com outro de braço dado. Cazuza foi barrado no batente do altar. Mané Cazuza, infelizmente, ficou solteiro novamente. Mané Cazuza magoado foi embora, e sem demora namorou, depois noivou. Sua futura com 3 dias fez a pista, fugiu com motorista e mané na mão ficou. Mané Cazuza, infelizmente, ficou solteiro novamente. Mané Cazuza, infelizmente, Cazuza casou com Domitila, querida filha do ioiô do Riachão. No outro dia devolveu a filha ao pai, dizendo assim: não vai, seu ioiô, não quero não. Mané Cazuza, pensadamente, ficou solteiro eternamente. Mané Cazuza, pensadamente, ficou solteiro eternamente. Fogosa, Rojão de Rosil Cavalcante, na execução de Abdias e seu acordeão de 8 baixos. Gravação CBS, disco lançado em março de 1963. Fogosa. Produção, apresentação e discoteca de Nireis. No ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá.